Começa agora aqui na Antena Web mais uma edição de Flutuar. A seguir, não perca Rádio 1900. Thank you. Muito boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Esta é a edição número 34 para o dia 18 de fevereiro de 2012. Esperamos que aproveitem ao máximo esta meia hora de música, especificamente em flauta, a volta do mundo. Continuem na nossa companhia, Rádio Antena Web, sempre a sua melhor sintonia. Thank you. E assim concluímos a primeira parte do nosso programa Flutuar de hoje, um programa que tem uma seleção especificamente feita para si, com todo carinho. Eu tenho certeza que estão a apreciar e que esta é a sua melhor companhia nesta meia hora. No próximo sábado voltamos para mais uma edição deste programa. Fiquem todos bem e até o próximo sábado.